ZYJ488, Rádio Tropical AM 830 kHz, Rio de Janeiro. O Bar do Hermes apresenta todos os domingos Clube do Forró ao vivo, a partir das 18 horas com João Bosco e Anne Maia. Sorteio de balde de cerveja. E na sexta-feira, a partir das 19 horas, tem Forró ao vivo com Joãozinho Brasa. Avenida Governador Portela, 1068, atrás do Guanabara. Realização Clube do Forró. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, Marcelo Rodrigues comanda Notícias para todo o Brasil. Às 10 da manhã, Tropical em Ação com Reginaldo Barbosa. Meio-dia, tem Clube do Forró com Nelson Silva, o melhor do forró e a informação. 5 horas, Beatrix Câmara com o programa Pingando Fogo. Às 18 horas, A Voz Racional, um programa do Superior Racional. E às 8 da noite, tem Baú da Tropical com Denilson Chaves, o melhor do flashback. E todas as sextas, às 5 da tarde, tem Tropical Falando de Samba, com Hélio Veneno e Fabrício Amaral. E no sábado, a partir das 11 horas da manhã, programa Sambarerê com Mestre Arerê. Às 4 da tarde você tem um encontro marcado com o programa Sábado Especial, o melhor do Rei Roberto Carlos com Luiz Brito. 5 horas, América no Coração da Baixada com Mery Monteiro. Fique com a Rádio Tropical 830. Verão Costa Azul. Entre no clima do preço baixo e aproveite. Aqui tem ofertas quentíssimas para você. Venha economizar no Costa Azul. Nesta segunda e terça, leite Glória 400 gramas, 12,98. Café Pilão, 16,98. Pau a 100 quilos, 23,98. Costela bovina, quilo, 17,95. Batata mais batata, 1,5 kg, 17,90. Quali 500 gramas, 7,98. Óleo lisa, 6,87. Azeite cristal, 17,98. Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Rádio Tropical AM, 830 kHz, Rio de Janeiro. Rádio Tropical, 830 kHz, Rio de Janeiro. Ser triste assim, quando a gente briga é ruim. É melhor a gente tentar se entender, que é pro nosso amor não se perder. Revelação, vamos lá. Nunca mais quero ver você triste assim, quando a gente briga é ruim. É melhor a gente tentar se entender, que é pro nosso amor não se ver. Magoei sem motivo seu coração, fui além da maldade, peço perdão. Estou aqui na esperança de recomeçar, cheio de amor, louco pra te beijar, te abraçar. Quando a saudade bate no peito é assim, dói demais, tira a paz, deixa a gente incapaz de viver. Errar é humano e ninguém é perfeito, meu bem. E não tem jeito, eu não posso viver sem você. É isso aí. Quando a saudade bate no peito é assim, dói demais, tira a paz, deixa a gente incapaz de viver. Errar é humano e ninguém é perfeito, meu bem. E não tem jeito, eu não posso. Nunca, nunca mais quero ver você triste assim. Quando a gente briga é ruim.